era SP, parecia Cancun. Mas de costas via me filmando com bum bum. No baile só pro C-line, pá e pum. No sintético eu sem entender se tava no torque ou no ataque epilético. Uma cansada na minha direção, meu irmão. Cozida, imagina, era uma mistura de Adele com Ry Kelly. Quase vomitei quando ela me disse: oi, Kelly. Eu com um pensamento longe, me perguntando, esse demônio me conhece de onde? Já meti o improviso, deixei o aviso. Tô com a outra mina ali, deve tá me procurando. Viu aí, cê é louco, tô de fugir de umas gatas, chapa. Outras cozidas de lata, chapa. Que seu chapa, chapa, ele até cata e caixa, chapa. Entendeu? Não? Então no chapa, chapa. Cartola, que eu já vou de sola na saída, no infra, trombo uma ninfa que tio. Se ela passasse na frente do Ray Charles, ele viraria pro Steve Wonder, falaria: sei, viu? E olhou, disse: espera um pouco. Oh, mas é claro, tava com pressa, mas por uma dessas eu até paro. Nós de ideia, sintonia, algo raro. Eu e ela cambando, só flagrando os mano de fofoca, falando: ele motherfucker, já era The Angel Brock. Ele motherfucker, já era The Angel Brock. Já era The Angel Brock, ele motherfucker, já era. Já era The Angel Brock. Copos de vodka, um copo de whisky. Mundo da lua, ele é só no mundo da lua. Copos de vodka, um copo de whisky. Tava na sua repudura. Era triste o fim. Louco, louco, louco, como álcool destrói o fígado e o rim. Bateu. Esses dias no jet, eu biruta, truta, todo errado. De repente olho pro chão, vejo um cash enrolado. Catei, logo pensei, estourei, algum trouxa perdeu. Vou curtir o rolê, depois eu vejo quanto é. Pensei, sou sagacidade. Indo pra Goma, fui fazer a contabilidade. Era 40 conto, ó que lindo. Engraçado é que eu tinha 40 quando eu tava indo. Bom, junto 40 que achei, com os 40 que eu tinha já são 80. Agora o moleque ostenta. Fui fazer a soma e vi que eu só podia tá de brincadeira. Fui ver e não tinha nada na minha carteira. Parei, pensei, pensei, parei. Não sei se eu ficava agradecido ou puto comigo ao concluir que o dinheiro que achei era eu mesmo que tinha perdido. Achar um dinheiro e ficar comemorando isso, depois perceber que esse dinheiro já era seu, é a mais, né? Mas acontece. Caraca. E merda, hein? Sabia não? Ou não sabia? Ah, comemoro mesmo. Ah, tô cansado, velho. Valeu, valeu.